do passado insistem em me procurar. Fico as noites só pensando quem estará no meu lugar. Quem é o dono dos seus beijos? Quem recebe o seu amor? Será que ainda pensa em mim quando você faz amor? Será que como eu você ainda quer voltar? Fica louca de vontade querendo me amar. E pra matar esse desejo outro alguém vai procurar. Será que como eu você ainda quer voltar? Fica louca de vontade querendo me amar. E pra matar esse desejo outro alguém vai procurar. Vai, diz pra mim meu amor, que o pesadelo acabou, que eu sou o seu amor. Vai, diz pra mim meu amor, que o pesadelo acabou, que eu sou o seu amor. Chegando pra cantar com a gente, os nossos grandes amigos, Alex e Ivan. Chega pra cá, companheiro. Pois é, Iago e Rafael, essa moda vai fazer barulho no peito de muita gente. As lembranças do passado insistem em me procurar. Fico a noite só pensando quem estará no meu lugar. Quem é o dono dos teus beijos? Quem recebe o teu amor? Será que ainda pensa em mim quando você faz amor? Será que como eu você ainda quer voltar? Fica louca de vontade querendo me amar. E pra matar esse desejo outro alguém vai procurar. Será que como eu você ainda quer voltar? Fica louca de vontade querendo me amar. E pra matar esse desejo outro alguém vai procurar. Vai, diz pra mim meu amor, que o pesadelo acabou, que eu sou o seu amor. Vai, diz pra mim meu amor, que o pesadelo acabou, que eu sou o seu amor. Eu sou o seu amor. Aú, moda chonada.